Então, nosso tema dessa tarde é ansiedade. Esse tema de ansiedade foi tirado do jornal Zero Hora, agora de março, fim de semana, de 18 e 19 de março, onde fala sobre ansiedade. E o título é O País dos Ansiosos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país onde existem mais pessoas sofrendo de ansiedade. Para a gente ter uma ideia, em números, 9%, 9,3% da população brasileira sofre com ansiedade, enquanto que o parâmetro no mundo é 3,6%. Então, é uma diferença muito grande. E se a gente for lembrar que esses números são os números catalogados, provavelmente a quantidade é maior. Esses são os números que chegam nos postos e ambientes de saúde e tratamento. E aqui diz também, e a gente lembra que o nosso público aqui, boa parte dele é feminino, e que as mulheres são as que mais sofrem do problema de ansiedade. Então, se a gente vai ver as questões que levam a isso, a gente sabe que a nossa sociedade ela vem se transformando a cada tempo. As mulheres elas vêm assumindo papéis dentro da sociedade cada vez maiores, mais abrangentes, sem deixar de fazer o que já faziam. Então, isso acaba sendo os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas de convivência, são fatores que acabam levando à questão de ansiedade. E a gente pensa, né, o Brasil é um país que, por característica da nossa população, somos uma população alegre, extrovertida, e aí nos deparamos com um número elevado de indivíduos que carregam esse tipo de problema. Então, se a gente for ver, nós justificamos os nossos problemas porque passamos por crises, principalmente atualmente na questão econômica, onde todos temos incertezas e problemas, mas outras nações têm problemas talvez maiores que os nossos. Então, muito é da nossa cultura e a nossa forma de nos posicionarmos perante as coisas. Ansiedade e depressão são duas questões que estão bastante ligadas, né? São os males do século. E a depressão também é um número alarmante na questão brasileira. A gente nota, como eu disse, na questão de transformação cultural, que os nossos ambientes familiares, eles vêm se transformando bastante. Se nós lembrarmos de como é que era quando éramos pequenos e de como é hoje, a gente vai notar que existe bastante diferença. Então, não significa que está indo tudo, se perdendo tudo. São mudanças. E a gente tem que estar atento a essas mudanças para tentar organizar elas dentro do nosso núcleo. Perceber o que está acontecendo para poder corrigir. Então, a questão de harmonia dentro da nossa família, ela é bastante importante. Muitas vezes as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Só nos damos conta quando, às vezes, já atinge um ponto bastante alto. Aqui nos diz também que maneiras da gente perceber essa ansiedade, e é quando a gente começa a ver isso aqui, a gente vai entendendo que a gente se enquadra em várias dessas coisas, ou conhecemos pessoas que se enquadram nelas, pessoas bastante próximas de nós. Um dos fatos é fazermos mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que acontece com a nossa atenção quando fazemos isso? Hoje em dia parece uma qualidade até, né? Dos mais jovens, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, nós sabemos que a nossa atenção ela fica desfocada. A gente até realiza as coisas, mas com que grau de atenção nisso aí? E sabemos que fazendo mais de uma coisa simultaneamente, nós nos preocupamos porque temos que ter o cuidado de que todas elas saiam bem feitas. Motivo de gerar a preocupação, essa ansiedade que se diz. Então, a nossa rotina também, ela acaba sendo acelerada, né? Nós percebemos que o nosso dia, ele continua tendo 24 horas, como sempre foi. O fato é que nós saímos de uma atividade e já encaixamos outra, e depois outra. E nós vamos assim desde a hora que nós levantamos até a hora de dormir, que acaba sendo cada vez mais tarde. O nosso tempo de repouso físico e mental, principalmente, ele acaba sendo reduzido. Então, isso gera alguns distúrbios na questão mental nossa e acaba nos levando a situações que nós não estávamos prevendo e nem querendo. Aqui diz, a pessoa não consegue se desligar das preocupações em momento algum. Amplia seus temores para além da realidade dos fatos. Ou ainda, se angustia por coisas que concretamente não têm possibilidade de acontecer ou sequer evidências de que coloquem na agenda de fatos inevitáveis. O que quer dizer isso aqui? Nós estamos nos preocupando com coisas que não existem ou coisas que ainda não aconteceram. Nós estamos perdendo um momento do presente com a nossa mente voltada numa realidade que nós estamos criando, uma realidade paralela e que não é verdadeira. Eu acredito que muitos de nós passam por situações assim. E nós vamos dando vazão mental a isso. Nós não freamos, nós não seguramos. Nós deixamos que isso vá acontecendo e achamos normal sermos preocupados. Parece até que é uma coisa boa. O fato é que isso gera em nós, além da preocupação toda que isso causa, acaba gerando em nós problemas físicos. Não é incomum a gente ouvir falar de pessoas que passam por sintomas de taquicardia, problemas de pressão, problemas orgânicos aqui na questão do aparelho digestivo. Então isso vai desencadeando questões que vai levando para outro ponto. E muitas vezes nós não investigamos a origem, nós vamos direto na nossa causa. Para a gente ter uma ideia, apenas a título de curiosidade, a Anvisa, ela tem um número aqui alarmante para o ano de 2010, já bastante defasado, 6 anos atrás. Foram consumidos 10 milhões e meio de comprimidos de Rivotril e 4 milhões e meio de Lexotan, que são os dois ansiolíticos mais vendidos no nosso país. Estão pegando apenas dois, dá 15 milhões de comprimidos dentro de um ano lá para trás. A gente sabe que acaba sendo uma forma fácil da gente tentar resolver os nossos problemas, que é através da medicação. Então eu estou com um problema, eu tomo um remédio e parece que o problema deixa de existir. Porém, a gente também sabe que ele não deixa de existir, ele simplesmente aparece daqui a pouco. Então, como eu disse, a título de curiosidade para a gente perceber que às vezes a nossa causa primeira é outra. A ansiedade torna-se um transtorno quando causa limitação à vida da pessoa. Todos nós temos um certo grau de ansiedade e é normal. Desde pequenos nós temos isso. Existem ansiedades que são consideradas boas porque são em níveis baixos. Então quando nós estamos esperando o nascimento de uma criança, nós ficamos ansiosos esperando aquilo acontecer. As crianças, quando estão esperando pelo Natal, elas ficam ansiosas. Isso não causa, a não ser que seja num grau totalmente desproporcional, não causa nenhum problema. São normais. É como diz aqui, ó. É quando o transtorno causa limitações à vida da pessoa. E é difícil a gente, às vezes, perceber que isso está acontecendo. Fala dos distúrbios socialmente disfarçados. Então, muitas vezes, nós achamos que alguns problemas que acontecem ou comigo ou com outra pessoa são traços de personalidade. As pessoas muito irritadas, são irritadas porque sempre foram assim. Ou as pessoas muito quietas, muito caladas, muito introvertidas, também sempre foram assim. Muitas vezes são traços de ansiedade que acabam ficando mascarados pela conduta dessa pessoa. Então, também para a gente ficar atento, né? Eu digo isso para a gente olhar mais dentro da nossa casa, né? O nosso relacionamento com aqueles mais próximos de nós, que às vezes a gente, nessa correria, vai deixando de observar. Nos diz também que já existe uma prevalência em crianças, sintomas de ansiedade aparecendo já em crianças. Então, como será que se tornarão adultos essas crianças? Se hoje tem esses problemas, estão aparecendo por algum motivo. E nós temos que tratá-los através de uma proximidade. Uma coisa que todos nós estamos sujeitos, porque hoje em dia a questão das mídias, ela está muito interligada na nossa vida, muito presente. E aí nós acessamos principalmente o Face e nós olhamos lá os nossos amigos com fotos maravilhosas, mostrando situações bonitas, de felicidade, de situações bem-sucedidas. E até nós comentamos, às vezes fazemos algumas coisas, só que isso acaba gerando em nós, às vezes, uma situação de desconforto, porque nós sabemos que a nossa vida, mesmo sabendo que aquilo ali às vezes é uma ilusão, é um momento só daquela pessoa, mas nos nossos mecanismos internos a gente relaciona e percebe que a nossa vida não é tão boa quanto aquela ali que a gente está vendo. E o que que acontece com isso? Nós ficamos deprimidos, né? Nós criamos em nós alguns efeitos negativos. Então, para a gente pensar, né? O que que a gente está consumindo diariamente em termos de informação, seja no contato pessoal ou seja nos contatos materiais ou virtuais, o que que a gente está consumindo. E algumas dicas que tem aqui quanto a frear a ansiedade, que é interessante, né? Prestar atenção no pensamento negativo que brota na nossa mente. Ele diz aqui, escuta o que tem a dizer esse pensamento negativo e observe se ele está dimensionado de acordo com o que você realmente vai enfrentar. Por que nós estamos pensando em coisas negativas? Será que isso é uma coisa real ou nós estamos, de novo, criando? Existe realidade nisso? Quanto de realidade? E tratar isso de forma adequada. Uma coisa muito interessante, trabalhar a respiração. Então ele nos diz aqui, ó, no momento de muita ansiedade, pare e respire profundamente. Existem exercícios que a gente pode acessar também através da internet de fazer exercício de respiração. E até a gente não precisa esperar estar no momento de repente, necessidade para fazer isso. A gente poderia se disciplinar para fazer isso 3 vezes ao dia. Leva 1 minuto cada uma dessas vezes. E muitas vezes a gente não tira esse 1 minuto para a nossa saúde. A respiração, ela nos dá harmonia, nos dá equilíbrio, ela organiza a questão mental, porque é um momento de parada. Então, se a gente tentar, com certeza a gente vai gostar. Se está difícil desabafar angústias, escreva, projete no papel. É o que a gente também muitas vezes fala, não a questão do escrever, mas a questão do verbalizar. Ah, eu não tenho com quem falar. Bom, quando tu vai fazer tua oração, faz ela em voz alta. Te tranca lá no teu quarto, faz ela em voz alta que tu vai escutar. É o mesmo trabalho de escrever, tu não vai escrever para alguém, tu vai escrever, tu vai materializar, assim como através da voz, o que tu está pensando, o que tu está sentindo. Isso tem um efeito dentro da nossa consciência muito benéfico, faz com que as coisas comecem a aparecer melhor para nós. E por fim, treine a gratidão. Observe o aqui e agora, em vez de focar preocupações no futuro e em fatos que sequer têm chance de acontecer. Agradeça a si mesmo e agradeça a Deus por tudo aquilo que está recebendo. Porque se nós nos voltarmos mais para a questão real, para a questão espiritual, nós começamos a fugir um pouco dessa ansiedade, que um pouco dela é normal, mas que a gente vai dando cada vez mais asas para ela tomar conta. Então, aproveitar, né, as oportunidades que a gente tem. Até os jornais nós estamos trazendo então informações e algumas dicas para a gente trabalhar isso. Ok?